andrecedesmoral.com.br. Vamos cantar assim, vem! Pode ir, eu já sei que na madrugada você volta. Eu já me acostumei e já não tô mais fechando a porta. A saudade vai te achar numa mesa num bar, bebendo pra me esquecer. Quando a música tocar, aí você vai correr pra cama que te dá prazer. Como é que diz? É só você beber pra vir me procurar. É só encher a cara na balada pra vir me procurar. É só você beber pra vir me procurar. É só encher a cara na balada pra vir me procurar. Rony Retrô, o nome dele. Michael da guitarra. Nilton da percussa. Diga no saco. Que o Lemos vem. Pode ir, eu já sei que na madrugada você volta. Eu já me acostumei e eu não tô mais fechando a porta. A saudade vai te achar numa mesa num bar, bebendo pra me esquecer. Quando a música tocar, aí cê vai correr pra cama que te dá prazer. E aí? É só você beber pra vir me procurar. É só encher a cara na balada pra vir me procurar. É só você beber pra vir me procurar. É só encher a cara. A galera de casa vai cantar com a gente. Vamos cantar assim, ó. É só você beber pra vir me procurar. É só encher a cara na balada pra vir me procurar. É só você beber procurar. É só encher a cara na balada pra vir me procurar. Que o limão não importa o combustível, quero encher o tanque.